Conexão Conservadora traz um bate-papo entre José Otávio Detman e Leonardo Bruno, do blog Cavaleiro Ponte. O assunto é direito homoafetivo. Comente no nosso blog ou no Facebook do Conexão Conservadora. Thank you.